A campanha não precisa ser surfista, basta surfar, traz até você Peterson Foca no Pantanal. Versão 8:33 e nós já estamos atrasando, Mato Grosso. Para facilitar a compreensão da história, dublaremos a flora e a fauna pantaneira. Ei onça, uma foca com uma triquilha tigrada invadiu o Pantanal. Relaxe, gambá, vou dar o alerta geral. Chamando todos os jacarés. Chamando todos os jacarés. Jacaré na escuta, QAP. Elemento foca zoando o pântano, copia? Uhul! Vou surfar por aqui no brejo mesmo, fio. O mar tá craneado. Socorro, pô! O macaco, meu! É uma capivara, Peterson Ronaldo! Choras, capivara! Meu, tá fudido! Capivara na escuta, QAP. Elemento foca persiste desinteligência, QSL. Vó, uma vaca! É uma anta, Peterson Ronaldo! Choras, vó. Também não precisa xingar, meu. Anta não escuta, QAP. Desacata a autoridade, QSL. Sai fora, periquito. Sai fora que aqui não tem alpice pra você, não. É morcego, meu São Benedito! Oh, São Benedito é morcego, meu? Tá limpo. Aí, galera. Que é o morcego na escuta, QAP. Crime ambiental inafiançável. Verifica. Carta para Peterson Ronaldo. Para facilitar ainda mais a compreensão dos ouvintes, dublaremos a carta. Cuidado, perigo, frágil, proibida entrada de estranhos, afaste-se, assinado onça. Nunca vi bicho escrever carta com dublagem, meu. Vamos sair fora, vó. Vamos da área que é proibida a entrada de gente estranha que nem nós, meu. Barbeiro na escuta, o elemento brilhante se evadiu. Papa, Quebec, Charlie Brown, quer ver? Vó, uma foca! É um espelho, Peterson Ronaldo! Choras, fia. Pare de querer me corrigir, meu. Pô. Apoio, Associação dos Surfistas de Mato Grosso. Uma entidade a 10 horas da praia.